Ficheiro 30. Entretanto, Érica já resolvera o problema de onde dormir. Em ocasiões anteriores, quando estivera em Hedeby para se reunir com Vanger, tinha ficado num dos quartos de hóspedes da casa dele. E naquela tarde perguntou-lhe, sem mais rodeios, se podia voltar a fazê-lo. Henrique, sem tentar sequer disfarçar a sua satisfação, garantiu-lhe que era bem-vinda sempre que quisesse. Despachadas estas formalidades, Mikhail e Érica foram dar um passeio até ao outro lado da ponte e sentaram-se na esplanada do Café Suzanne, pouco antes da hora do fecho. Estou danada contigo, disse Érica. Venho de carro até aqui para te dar as boas-vindas de regresso à liberdade e encontro-te na cama com a fame fatal da terra. Lamento. Há quanto tempo é que tu e a Miss Mamas Grandes? Érica agitou o indicador no ar. Mais ou menos desde a altura em que o Vanger se tornou coproprietário. Ahá! Ahá, o quê? Nada. Só curiosidade. A Cecília é uma boa mulher. Gosto dela. Não estou a criticá-la, só estou danada. Com uma guloseima ao alcance da mão e tenho de entrar em dieta. Como foi a prisão? Como umas férias tranquilas. Como vão as coisas na revista? Melhor. Pela primeira vez num ano, as receitas de publicidade estão a subir. Estamos muito abaixo do que estávamos por esta altura no ano passado, mas dobramos o cabo, graças ao Henrique. Mas o mais estranho de tudo é que as assinaturas também estão a subir. Tendem a flutuar. 100 ou 200, para cima ou para baixo. Mas tivemos 3 mil novas no último trimestre. Ao princípio pensei que era só sorte, mas continuaram a aparecer novos assinantes. É o maior salto que alguma vez tivemos. Ao mesmo tempo, os assinantes antigos estão a renovar consistentemente em toda a linha. Nenhum de nós consegue perceber o que se passa. Não fizemos nenhuma campanha. O Krister passou uma semana a fazer testes aleatórios ao tipo de demografia que nos está a aparecer. Em primeiro lugar, são todos novos assinantes. Em segundo lugar, 70% são mulheres. Terceiro, podemos definir o assinante tipo como um assalariado de rendimentos médios, residente nos subúrbios e com um emprego qualificado. Professores, quadros intermédios, funcionários públicos. Achas que é a revolta da classe média contra o grande capital? Não sei. Mas se a tendência se mantiver, vai significar uma alteração de fundo no perfil dos nossos assinantes. Tivemos uma reunião editorial há 2 semanas e resolvemos começar a introduzir novos tipos de material na revista. Quero mais artigos sobre questões profissionais ligadas aos sindicatos, como os da função pública, por exemplo, e também mais peças de investigação sobre temas relacionados com as mulheres. Não mudes demasiado, aconselhou Mikhail. Se estamos a ter mais assinantes, é porque as pessoas gostam do que já lhes damos. Cecília tinha convidado Henrique Vanger para o jantar. Provavelmente para reduzir o risco de temas de conversa embaraçosos. Tinha feito um guisado de caça e serviu vinho tinto a acompanhar. Érica e Vanger passaram uma porção de tempo a discutir o desenvolvimento da Millennium e a questão dos novos assinantes, mas pouco a pouco a conversa acabara por derivar para outros assuntos. A dada altura, Érica voltou-se repentinamente para Mikhail e perguntou-lhe como estava o trabalho dele a progredir. Conto ter um rascunho da crónica familiar pronto, dentro de um mês, para o Henrique ver. Uma crónica no espírito da família Adams, disse Cecília. Bem, tem certos aspectos históricos, reconheceu Mikhail. Cecília olhou para Henrique. Mikhail, o Henrique não está verdadeiramente interessado na crónica da família. O que ele quer é que resolvas o mistério do desaparecimento da Harriet. Mikhail não disse uma palavra. Desde que iniciara a sua relação com Cecília, tinham falado bastante abertamente a respeito de Harriet. Cecília já deduzira que era essa a sua verdadeira missão, apesar de ele nunca o ter admitido formalmente. E nunca dissera a Henrique que ele e Cecília tinham discutido o assunto. As grossas sobrancelhas de Vanger juntaram-se muito ligeiramente. Érica manteve-se silenciosa. Meu querido Henrique, disse Cecília, não sou estúpida. Não sei a que tipo de acordo tu e o Mikhail chegaram, mas a presença dele aqui em Hedeby tem que ver com a Harriet, não tem? Vangera sentiu e olhou para Mikhail. Eu disse-te que ela era esperta. Voltou-se para Érica. Presumo que o Mikhail lhe explicou o que está a fazer aqui em Hedeby. Ela assentiu. E presumo que pensa que é uma missão sem sentido. Não, não precisa de responder. É uma missão absurda e sem sentido. Mas eu preciso de saber. Não tenho opinião sobre o assunto, disse Érica diplomaticamente. Claro que tem. Vanger olhou novamente para Mikhail. Diz-me, descobriste alguma coisa que nos permita avançar? Mikhail evitou enfrentar-lhe o olhar. Pensou instantaneamente na fria e indefinível certeza que tivera na noite anterior. A sensação não o largara durante todo o dia, mas ainda não tivera tempo de voltar a examinar o álbum. Finalmente olhou para Vanger e abanou a cabeça. Não, não encontrei nada. O velho fixou nele um olhar penetrante. Não fez qualquer comentário. Quanto a vocês, jovens, não sei, disse, mas para mim são mais do que horas de ir para a cama. Obrigada pelo jantar, Cecília. Boa noite, Érica. Vá falar comigo antes de partir, amanhã. Depois de Vanger sair, o silêncio desceu sobre eles. Foi Cecília a primeira a quebrá-lo. Mikhail, o que foi aquilo? Perguntou. Significa que o Henrique é tão sensível às reações das pessoas como um sismógrafo. Ontem à noite, quando foste ter comigo, estava a ver um álbum de fotografias. Sim? E vi qualquer coisa, ainda não sei o quê. Foi qualquer coisa que quase se tornou uma ideia, mas escapou-se-me. Em que estavas a pensar? Não sei dizer-te. Então tu apareceste. Cecília corou. Evitou o olhar de Érica e foi fazer café. Estava um dia quente e cheio de sol. Nasciam novos rebentos por todo lado. E Mikhail deu por si a cantarolar a velha canção da primavera. Vem aí o tempo das flores. Era segunda-feira e Érica tinha partido cedo. Quando fora para a prisão, em meados de março, a neve ainda cobria a terra. Agora, as bétulas começavam a encher-se de folhas e o relvado à volta da casa crescia verde e luzidio. Pela primeira vez, teve oportunidade de dar uma volta por toda a ilha. Às 8 da manhã, foi à casa grande pedir um termo emprestado a Ana. Trocou umas breves palavras com Henrique, que já estava a pé, e lhe emprestou o mapa da ilha. Queria dar uma vista de olhos à cabana de Gottfried. Henrique explicou-lhe que pertencia agora a Martin, mas que estava quase sempre desocupada. Muito de longe em longe, um parente pedia a emprestada. Mikhail conseguiu apanhar Martin por uma unha negra quando ele se preparava para sair para o trabalho e pediu-lhe se lhe emprestava a chave. Martin dirigiu-lhe um sorriso divertido. Suponho que a crónica da família chegou ao capítulo a respeito do desaparecimento da Harriet. Só quero dar uma vista de olhos. Martin foi buscar a chave. Posso, então? Por mim, até pode mudar-se para lá, se quiser. Excetuando o facto de ficar na outra ponta da ilha, até é mais agradável do que a casa onde está agora. Mikhail preparou café e sanduíches. Encheu uma garrafa de água antes de pôr-se a caminho, enfiando as sanduíches e o termo com café numa mochila que levou a tiracolo. Meteu por um estreito trilho, parcialmente coberto de mato, que corria ao longo da baía, no lado norte da ilha. A cabana de Gottfried ficava numa ponta de terra, a cerca de 2,5 km da aldeia, e demorou apenas meia hora a cobrir a distância, sem se apressar. Martin Vanger tinha razão. Quando dobrou uma curva do trilho, avistou uma área arborizada junto à água, de onde se desfrutava uma maravilhosa vista da foz do rio Reda, da marina de Hedestad à esquerda e do porto industrial à direita. Ficou surpreendido por ninguém querer ocupar a cabana de Gottfried. Era uma estrutura rústica, de troncos horizontais, escurecidos pelo tempo, com telhado de telha, molduras pintadas de verde e um pequeno alpendre a proteger a porta da frente. A manutenção fora, infelizmente, muito negligenciada. A pintura dos caixilhos das portas e das janelas estava a pelar, e aquilo que deveria ser um relvado era um matagal com 1 metro de altura. Limpá-lo exigiria um dia inteiro de trabalho duro com foice e serra. Mikhail abriu a porta e desaparafusou as portadas, que protegiam as janelas pelo lado de dentro. A estrutura parecia ser a de um velho celeiro, com menos de 120 metros quadrados. O interior, revestido de tábuas aplainadas, formava uma vasta sala retangular, com 2 grandes janelas voltadas para o mar, uma de cada lado da porta principal. Ao fundo, uma escada dava acesso a uma espécie de mezanino, transformado em espaço de dormir, que cobria metade da área. Por baixo da escada havia um nicho com um fogão a gás, um balcão e um lava-louça. O mobiliário era rudimentar. Incorporados na parede, à esquerda da porta havia um banco, uma desconjuntada secretária e por cima dela uma estante com prateleiras de teca. Mais adiante, do mesmo lado, um amplo guarda-fato. À direita da porta havia uma mesa redonda com 5 cadeiras de madeira. Uma lareira ocupava o centro da parede lateral. A cabana não tinha eletricidade. Em vez disso, havia vários candeeiros a petróleo. Sobre o peitoril de uma das janelas estava pousado um velho transistor Grundig a pilhas, com a antena partida. Mikhail premiu o botão de ligar. As baterias estavam completamente descarregadas. Subiu a escada e inspecionou o mezanino. Viu uma cama dupla com um colchão sem lençóis, uma mesa de cabeceira e uma cómoda. Dedicou algum tempo a revistar a cabana. A cómoda estava vazia, excetuando algumas toalhas e lençóis que cheiravam ligeiramente a mofo. No guarda-roupa havia roupas de trabalho, um par de macacões, botas de borracha, um par de ténis, já muito usados, e um fogão a petróleo. Nas gavetas da secretária encontrou papel de escrever, lápis, um bloco de desenho em branco, um baralho de cartas e meia dúzia de marcadores. O armário da cozinha continha pratos, malgas, copos, velas, alguns pacotes de sal, saquetas de chá e outras coisas assim. Na gaveta da mesa havia talheres. Os únicos indícios de uma qualquer espécie de interesse intelectual estavam na estante por cima da secretária. Foi buscar uma cadeira e pôs-se em cima dela para ver o que havia nas prateleiras. Na primeira, exemplares de Sé, Record Mazinet, Tidus Fredrik e Lectir, de finais da década de 50 e início da de 60. Vários exemplares de Bild Journalen, de 1965 e 1966, e diversas revistas de banda desenhada, 91 An, Phantomen e Romance. Abriu um exemplar de Lectir, de 1964, e sorriu ao ver o ar casto da pin-up. Dos livros, cerca de metade eram policiais, em formato de bolso da série Manhattan, da Wallström. Mickey Spillane, com títulos como O Beijo Fatal e capas clássicas de Bertil Hegland. Encontrou também meia dúzia de Kitties, alguns 5, de Enid Blyton, e um policial de Sivar Halrud, dos gêmeos detetives, O Mistério do Metro. Sorriu ao reconhecê-los. 3 livros de Astrid Lindgren. As Crianças da Aldeia Barulhenta, Super Blomqvist e Rasmus, e Pipi das Meias Altas. Na última prateleira havia 1 livro sobre rádio de ondas curtas, 2 de astronomia, 1 guia de aves, 1 livro chamado O Império do Mal, sobre a União Soviética, outro sobre a Guerra de Inverno Finlandesa, 1 catecismo de Lutero, o Livro dos Hinos e a Bíblia. Abriu a Bíblia e leu no verso da página de guarda Harriet Vanger, 12 de maio de 1963. Era a Bíblia do Crisma de Harriet. Voltou a pô-la no seu lugar com o coração pesado. Nas traseiras da cabana havia uma arrecadação de lenha e de ferramentas equipada com foice, ancinho, martelo e uma grande caixa cheia de serras, plainas e outros utensílios. Levou uma cadeira para o alpendre e bebeu café do termo. Acendeu um cigarro e olhou por entre a cortina de mato para a baía de Hedestad. A cabana de Gottfried era muito mais modesta do que esperara. Era o lugar para onde o pai de Martin e de Harriet se retirava quando o seu casamento com Isabela começara a afundar-se em final dos anos 50. Fizera daquela cabana a sua casa e era lá que se embebedava. E fora ali, perto do pequeno cais, que se afogara. A vida na cabana era provavelmente agradável durante o verão, mas quando a temperatura descia para os muitos graus negativos, devia tornar-se agreste e desagradável. Segundo Henrik, Gottfried continuara a trabalhar no grupo Vanger, com interrupções provocadas pelos seus períodos de bebedeira, até 1964. O facto de ser capaz de viver na cabana, mais ou menos permanentemente, e mesmo assim aparecer no escritório, barbeado, lavado e de fato e gravata, falava de uma rígida disciplina de sobrevivência pessoal. E aquele era também um lugar aonde Harriet ia tão frequentemente que fora um dos primeiros onde a tinham procurado. Henrik dissera-lhe que no último ano antes de desaparecer, Harriet costumava ir muitas vezes à cabana, aparentemente para passar em paz férias e fins de semana. No seu último verão, estivera lá 3 meses seguidos, apesar de ir à aldeia todos os dias. Anita Vanger, a irmã de Cecília, fizera-lhe companhia durante 6 semanas. Que fazia Harriet ali, sozinha? Algumas das revistas e livros deviam ser dela, e provavelmente o bloco de desenho também, a Bíblia, sem a mínima dúvida. Tinha querido estar perto do falecido pai? Teria sido um período de luto pelo qual precisara de passar? Ou teria tido que ver com a sua febre religiosa? A cabana era mais do que espartana. Teria querido viver como num convento? Mikhail seguiu a linha da costa para sudeste, mas o caminho era tão interrompido por ravinas e matas de zimbro que se tornava quase intransponível. Por isso, voltou à cabana e meteu pela estrada de Hedeby. De acordo com o mapa, havia um caminho através dos bosques que passava por um sítio chamado a Fortaleza. Demorou 20 minutos a encontrá-lo, escondido sob o mato. A fortaleza era o que restava das defesas costeiras do tempo da Segunda Guerra Mundial. Bunkers de betão, com trincheiras à volta de um centro de comando. Estava tudo coberto de ervas e matagal. Desceu o trilho até uma arrecadação de barcos. Ao lado da arrecadação encontrou os destroços de um Petersen. Voltou à fortaleza e seguiu o caminho até uma vedação. Tinha chegado a Östergarden, vindo do lado oposto. Seguiu o sinuoso trilho, mais ou menos paralelo aos campos de Östergarden. O caminho não era fácil. Havia zonas inundadas que era preciso contornar. Finalmente chegou a um pântano e avistou do outro lado um celeiro. Tanto quanto podia ver, o trilho terminava ali, a uma centena de metros da estrada de Östergarden. Para lá da estrada, erguia-se a colina de Söderberget. Mikhail subiu a íngreme vertente e teve de escalar os últimos metros. O cume de Söderberget era uma falésia quase a pique, voltada para o mar. Seguiu a crista, em direção a Hedeby. Deteve-se num ponto sobranceiro às cabanas de verão, de onde avistava o velho porto de pesca, a igreja e a sua própria casa. Sentou-se numa pedra e bebeu o resto do café, já morno. Cecília Vanger manteve as distâncias. Mikhail não queria ser importuno, pelo que esperou uma semana antes de ir bater-lhe à porta. Ela mandou-o entrar. Deves achar ridículo uma respeitável diretora de escola de 56 anos a comportar-se como uma colegial. Cecília, és uma mulher adulta. Tens o direito de fazer o que quiseres. Eu sei. E é por isso que decidi não voltar a estar contigo. Não consigo. Por favor, não tens de me dar explicações. Espero que continuemos amigos. Gostaria que continuássemos amigos, mas não consigo lidar com uma relação contigo. Nunca fui muito boa em relações. Gostaria que não me procurasses por uns tempos.